adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, oh, para que a vida nos dê. Aqui se cuidar da vida, aqui se cuidar.